isso aí, tem informação de paz. Sequência sua identificação dessa via, chegada Conf para o nível 060, ajuste altímetro no 060. D20, via Conf para o 060, 1888. Olha com 246. Deixa eu comer você. Esse é o plano de Rio, pequena direita aqui, só para evitar um informação de centro. Está autorizado o desvio, reporte no término com prova de pelo, com 246. Essa porta depois de pelo, com 246, obrigado. Ajuda em 707, reduza para 250 mais, ao passar 1 no nível 100, reduz para 210 mais. Ok, então 250 agora, quando passar a centena, reduz leve 10, 12707. 707, desça para 4.10, ajuste altímetro no 020. 4.000 no 010, no... 020, ajuda 707. 1246, desça 3.000, pega o registro no 020. É, 3.020, 246, gol, reassumindo na flor de pelo. Controle azul 2707. Sim. Ficou de via direita na prova 230. Autorizado de via 2707. Sim, 2707. Bom, 888 também, solicita desvio à direita, prova 225. Autorizado de via, como 888. Como 970, estou autorizado a descida até o nível de voo 050. 050, 970. Como 1970, pode prosseguir descida? Como 1970, já autorizado, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003. Mantenha a proa 230, vamos buscar sobre a operação. Aguarde proa para que você fale com o cruzador, a 2707. Sente, mantendo a proa 230, aguardando depois de aproximação a 2707. A Paulo Meio Certo, vamos tentar. Está autorizada a proa de Indy. É de Indy, é a verdade. 2109. Reduzindo 210 nós, voo 970. Condição de Guana para a 200? Afirmativo, 200. Esquerda para a 200, azul 2707. Esquerda 200, 2707. 1970, autorizado final do S, chame a torre, 198 decimal 900. Boa noite, boa noite, 4.6, vista para 2.010, autorizado final do S, resposta localizador estabilizado. Reportagem estabilizada, 246 voo. Comando 246, emitindo a sua parada na cidade de aproximação. Reduzindo, 246 voo. Senhor Salvador, boa noite, 305, não acende a resposta. 3305, a sua identificação do seu via chegada por meio de 1 para nível de voo 050, no visto 1020. 1020050, desse via 305, correto. Azul 2707, desça para 3000 pés, no visto altímetro 1020. 3000020, azul 2707. Para 4.10, decoração para estacionamento, curva esquerda, rua 020, o limite é a magnética 101 do NDB Simbra, do 1970. Ok, descendo 4.000 pés na rua 020, limite é 101 de Simbra, 970. Desce para 2.000 pés, ajuste altímetro 1020. 2.000, 020, azul 2707. Com 1888, vamos na frente de céu. 7.888, desce para 4.000 pés, ajuste altímetro 1020. 4.000 com 1.020, 888. 1970, autorizar a descida para 3.000 pés, ajuste altímetro 1020. 3.000.020.970. Azul 2707 para interceptar o localizador, curva esquerda, foi para o 1.50. Fechando para 2.000 pés, localizado com LS, reporte localizador, Azul 2707. Esquerda 1.50, descendo para 2.000, autorizado LS, reportará estabilizado, Azul 2707. Saiu uniforme 3.50, Azul 4.90. Para Recife, prepara a saída Puca, guarda Copa. Puca, sua escuta, 4980. Está estabilizado, vou 1246. 246, autorizado na LS, cruza no 895. 895, obrigado. Reduza para 1970 nós, ajuste no 020. 1970 nós, 970. Para interceptar o localizador, curva direita na curva 050. O ajuste altímetro 020, reporte estabilizado, gol 970. Curva 050, reportar estabilizado, gol 970. Qual hora de sair? Batalha 246, gol. 4.5.4. Comendador 24, sua identificação do seu via. Chegada do meio de 1 para nível de 060, altímetro 1020. Esse dia, seu 060, do meio de 1020. Obrigado, meu espaço. Tá no meio, Tango Delta, chama centro Recife. Frequência 1260, alterno 288. Tá no meio, Serra, Tango Delta. 1260, 1280. Estabilizou, gol 970. Frente 970, número 3 na aproximação no momento. Reduza para aproximação. Autorizado sinal LS, desça para 2.000 pés. Ajuste altímetro 1.0. 20, aí seguir será a sua posição 20, 6 milhas à frente. Ciente, mais 70. Azul 2707. Azul 2707, autorizado final de ESA, todo ano 890. 295, obrigado, boa noite. Livre pouso na 1-0, voo 246. Azul 2707, que na LS, 2 milhas e meio de cima. Azul 2707, continua a aproximação, número 2 de aproximação. Excelente, continua aguardando, Azul 1-8-8-8, deixa para 2000 pés, autorizado sinal de ESA, ponte localizador, usa para 1-7-0 mais, 1-8-8-8. 2000, vai reforçar o localizador, reduzindo, 8-8-8. Já estabilizado. Escola 970, número 3, aproximação, agora o sinalismo. Parando o sinalismo, 970. Três zero cinco. continue descendo a via para Beijing Ferries, autorizado final S, a Porto Local Rio. Momento seu número 3 na aproximação, número 1 está uma milha para interceptar localizamento, não tem problema. Entre 3306, para 2000, autorizado e alerta. Xenena 2-4, autorizado descida para 3000, Ferries, Regina 020. 3-0-0-2-0-0-2-4 1-9-7-0, autorizado com 1-0-0-9-4-0-0-9. Livre pouso, 0-0, voo 9-7-0. Passou 9-8-0, copia. 5-0, Lucas 1, Macete, a primeira aerovia, após conforme. Transpondem 5006, meio, controle 1206. 3350, autorizado, receio, arrasto, quadro 1-0, primeira conversão, da Fuca, Caju, da Fuca, Caju, da Fuca, Caju, da Fuca, Caju, da Fuca, Caju, da Fuca, Caju, da Fuca, Caju, da Fuca, Caju, da Fuca, Caju, da Fuca, Caju, da Fuca, Caju, da Fuca, Caju, da Fuca, Caju, da Fuca, mais um quarto, pode para fora. 24 pode para fora. 24 pode para fora. 310 para a saída de TAP. É o 318. Quanto TAP, então? 303, a posição 02, solicita acionamento na posição. Sente a pós para o pushback, informa o aeronave parqueando até o 304 aqui. Ok, sente, vai autorizar o acionamento na posição e reportará para o pushback. Alfa Juliette, até o Link 04, liberando a direita. Alfa Juliette 04, 6224. desça para 2.000 pés, ajuste altímetro no 0.0, vou pegar o sinal e essa, porque eu levo. Após o tapo na prova de Duna, 2.178. Só afirmativo, só confirma para mim, desce direto 2.000 com 2.000? Autorizado. Afirmativo, desce 2.000 com 2.000, já está 3, não até 2, está liberado. Chama Bruno, altimetro 9020, bom voo. Gente, pode esperar. Reporta pronto. Hoje a minha 603.0.0, tá pronto. Xana 6313, tem quantos pés de areia e decolagem sem parada? Aperou. Enche autorizada areia e decolagem 10, vento com 30 graus, o nome do chat. Falei decolagem sem parada, na 10, 6303. Salvador, muito boa noite, Azul 4959, frente da informação Alfa, autorização Ilhéus. O Xana 6313, coloco no meio, chama controle 1202, Xana decolagem, sobre a via, sobre a via, sobre a via, sobre a via, sobre a via, sobre a via, sobre a via, sobre a via, sobre a via, sobre a via, sobre a via, sobre a via, sobre a via, sobre a via, sobre a via, sobre a via, sobre a via, sobre a via, sobre a via, 4959, solicita se possível a próxima alfa. Confirme o que foi solicitado, bloque 1 alfa. Isso seria a saída, bloque 1 alfa, se possível. Ciente, coordenaremos esse controle e já chamo novamente. Próxima escuta. 3178, solo, zona 1, libere direito, taxi via alfa, GDS, até o guincho 90. Alfa, Juliano, 10, 3, 1. 1-2, 1-2. Descending flight level 150, full mass 1, arrival. Autorizado em linha, 5140, decola da 10 com primeira curva à direita na saída Coral ou no Bravo. Whisky 33 é a primeira aerovia, após conforme rota. Transfondo em 50 no 5, controle em 190 decimal 8. Passante autorizado no 40 para Ilhéu, decola pista 10 com curva direita, perfil Coral 1 no Bravo, Whisky 33, rota conforme o plano. Pode 50 no 5, controle 1208, azul 4959. Azul 4959, se você quiser correr, se eu posso falar para o que estiver aqui no momento. Vem aqui para trás. Autorizado Guarulhos, nível 320, da escola da 1-0, com primeira curva direita na saída São João, linha da morte. Outro 1-0, primeira aerovia, pode salvar e conforme rota. Transfondo 5-0 no 4, controle em 1-2-0, decimal 8. Próximo 0, enxote no plano 0-2-0. O gol no 7-3, via chegada bom. Frente, via chegada bom, com 1.020 no ajuste, gol com a 7-3-0. Chamamento 3-3, o Recife autorizou a prova de Ognave. Prova de Ognave, o chamamento 3-3, obrigado. 3, chama centro Recife, frequência 128, decimal 35, ao término 123, decimal 8, postulando a 313. E agora com centro Recife, 128, 35, alterna 123, 8, 8, 8, 3, 3, obrigado, boa noite. Autorização Porto Seguro. Sente azul 2774, autorizado Porto Seguro, nível 180, decola da 110 com a primeira curva à direita na saída por Alno Bravo. Transponder 5020, controle 120, decimal 8. Afirmativo, Porto Seguro autorizado, nível 180, decola pista 10, primeira curva à direita, perfil coral 1 Bravo. Sai com a Famirota, transponder ao 5020 e o controle 1208. Código 2774, que eu tenho mais correto, é a parte que eu estou prestando. Afirmativo, gostaria de solicitar por gentileza, em coordenação junto ao controle, se possível sair da coral 1 Alfa. Sim, tiremos coordenado, estou confirmando a primeira via WISC 33, eu posso conforme. Afirmo. Seu azul 4959 passo 3 para pushback acionamento. Azul 4959 autorizado pushback reporte táxi. Autorizado reporte ela táxi para 459. Azul 2774 na escuta. Afirmo. Autorizado coral 1 alfa. Mantém com curva direita para a decolagem e demais informações concluídas anteriormente. Afirmativo, graça coral 1 alfa, primeira curva direita, graça. Boa, 2774, patrulhamento correto, aposto no passo 3, para o pushback. Reportará, 2774. Da proa 200, limite da proa localizador. 1200, limite ao lote, no 707. via Alexa Kia Bravo, pode colocar de costas. 6212. LSXA approach, report, all across the course, 6212. Roger that, here's LS approach, I'm going to take a second. Roger, this is another photo, how is it back? Timatio, para bridge repair, registrar o time do número 021, 73. Para interceptar o localizador, curve à esquerda na coluna 150. O registrar 021, você pode utilizar. Esquerda pro 150, 1021, descendo para 2010, depois estará estabilizado no localizador 172. Sonho Azul 4959 para o táxi, POB 67, 4 horas e 10 de autonomia, alterna Salvador. Aqui é via Pationa, Índia, ponto de espera, chama pronto, altimetro no 021. No 021, via Pationa, Índia, chama pronto no ponto de espera, Azul 4959. Torre, boa noite, 3305. Com informação alfa, autorização Recife. 3305, para Recife, autorizado nível 330. Decola da 190 com a primeira curva à esquerda na saída Cuca, transição Castro. Autorizou na frente a primeira aerovia, após conforme rota. Transponder 5024, controle 120 decimal 8. Tio Antigo, Power Frequency 118 decimal 95. 7-5024 transponder, controle 208, tá? 3305. 3305, protegimento 40, ponte de copo, corpo de leg, fundamento. Acusará, seu 3305. Tá passando no meu hotel, hotel, transporte, servo, boa noite, informação, alfa. Tá passando em meu hotel, boa noite, acione identificação, eu de Pomed, para interpretar a chegada Pomed 1. Estão autorizados a descida até o nível de voo 050, com ajuste altímetro 1020. Estou na identificação, vai voar na proa de Gomes, na chegada Gomes 1, vai descer autorizado nível 050, clima hotel. Ativou um tráfego por posição de 12 para 1 hora. Economia, milhas, no rumo nordeste, mantém o nível de voo 090, equipamento Embraer 110. Lima Tocão. Sala Azul 2774. 2774, agora autorizado que estiver aqui, está na Airport Tax. Autorizado, posicionamento, reportará taxa 2774. Azul 4959, direcionando ainda, pronto. Gente, azul 4959, não tem ponto de espera. Tá na questão de espera. família do Estrela de Serra. Sim, número 2 é aproximação agora. Sete, sete, sete. Azul 5001, agora autorizado o pushback acionamento da costa. Deve o pushback acionamento, depois fala para o carro, Azul 5001. Channel 6212, all rounded 35, leaving right, continue taxi via Alpha, report to report taxi Century. Azul 42774.